Informação, tem o tráfego na final da 1-0, peço que mantenha a taxiway sem interferência. Autorizado até EBTA. Voo 648, chame o centro Recife, na frequência 1285, alternativa 1245. 2845, obrigado. Desça para 2006, o ajuste 1095, autorizado e ela é feita, posso estabilizar. 2010, 2015, reparto estabilizado, 3-1, aliás. Previsto espera para o nosso Fagulfa? Fagulfa, a princípio não. É, chame Torre na frequência do noite, 1095. Papatão, gosto de Papagolfo, autorizado final do Sono 7, o ajuste é o altímetro 1-0 no 5. Autorizado final 1-0 no 5, está 1 minuto da rota 0. 0-0-0, autorizado do Amário, está tomado, por favor. 1-8-4, devido à formação, autorizado do Amário. Salvador, 2-1-1. 2-1-1, tá. Desça para o 050. 050, tá. Salvador, 3740, bom dia. 3740, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, então 3740. Papatão Golfo, Papagolfo, tráfego avistado, utilizado por pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Autorizado todo na pistão 1-7. Papatão Golfo, Papagolfo, confirmando o pouso pista 1-7. Salvador 1-2-0-8, Gona 6-2. Salvador, bom dia, voo no 621, no Passa 2000, na sua escuta, Dael. Voo no 621, bom dia, com contato aberto, número de 360, está autorizado, voo a Lida. Está presente, voando Lida, 360, voo no 621. Falou 56, confirmando a parte 5. Cliente, está livre ingresso para papá, está na frequência livre. É que papá não vira, agora não recebo. Oito, competência aproximada de Sinal Chame Torre, Salvador, na pressão entre 1-8 e 1-9-5. 2-9-5, a torre, obrigado, bom dia. Vivo. 1, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-5-3-1, sequência do controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Beleza, seu reforço estabilizado. Para 2, né, o pé, é com a 3, estabilizado, com a 1-9-7-3-9. O tráfego, como é que a saída é após a EO, é Leda, Deve? Hirumi. Alto, 2, 2, com o caminhão, nível 340, e é 7 de novembro, 8, 7, que é bom, 1, 7, da EO, Leda, Hirumi, que se condena após a curva de direita, transporte. São 3191, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Alô, bom dia, voo 094, para a Serra Bravo, autorizado, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, Cuiá, Campeã Zulu, 19, nível 370, saída como, transição Proti. Decola da 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5-5-2-5, frequência do controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. Acabado Fortaleza, no nível 370, roda para o grupo 1-9. Decola da 1-0, curva esquerda, recebendo como, transponder 5-5-2-5, controle 2-0-8. 1-0-9-4, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. E-221, chame o centro e espife na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Espife Bueno, 251, alterna 13325, Gol 9651, bom dia. Controle, Gol 864. Viu, Solo 01, libera primeira direita, chama o Salvador no 21, 21. Libera direita, Solo 21, 321, aviado. Boa noite, 64, autorizado o desvio, desça para 3.10, o ajuste é 0.15. 3.10, 8.64. Bom dia, bom dia, via chegada Mário, disponível de voo 050. 050, via Mário, o 162, podemos voar direto em TAP? O 162 após com a base autorizada em TAP. A base em TAP, descendo até o 050, o 162. Salvador, 73198. 73198, está aqui autorizado via Alfa Juliette para o portão 07. Estabilizado, Gol 9739. Gol 9739, compartilhe a aproximação final, chame Torre Salvador, na frequência 98.9. 1895, Gol 9739, boa. Gol 9864, desce para 2006, autorizado a LSC, pode estabilizar. 2000, chama estabilizado e LSC, Gol 864. 739. Autorizado por pouso, pouso na 0, vento 1 0 graus, zona 79, ajuste altímetro na 0 e 5. Zona 739, 21, 0, 0 graus, 1, 5, 9. Obrigado. Triete Serra, mantenha a cor 2 visuais, acione o código 0144. 0144. Serra Azul e Farol de Itapuã, reporte para a descida. Estabilizado com 864. 864, chame Torre Salvador, na frequência 18.9. 18.9. Torre Salvador, voo 1864. Voo 864, continue aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 05. Guardando autorização, 1.15.864. Livre puxa o taco acionamento, reposta pronto para o taco. Salve Salvador. Opa, correção, é o 3191, a gente tá aqui no fim do dia. Rapaz, deixa eu chamar um colega do Israel, mas tá aqui, obrigado, mano. Solo 739 de Drone, pessoal. Voo no 739, vai ser autorizado, já Alfa, reporte a atividade Juliette. Já Alfa, reportará a Juliette. 10 graus à esquerda, previsão uma formação. Com 1962, livre o desvio e reporte na Pro de Duarte. Gente, após desvio, dona, o 1962, desça para 2010, o ajuste na 05, autorizado em LSXT, reposto estabilizado. Descendo para 2010, na 05, autorizado em LSXT, dá uma zero, o ano número 2. Voo no 739, mantém a posição de estar, Juliette, para o teu portão previsto 09, está ocupado pela aeronave da companhia. Assiste, mantém a posição, Juliette, no 739. Solo 1-2, espere primeira à direita, chama o Solo Salvador, 1-2-1, destino 1. 2-1-1, à direita, voo 1-2-4. energia sólida para 500 países, ajuste em Salvador na 015, reposte outra vez para o tempo. Vamos parar. Gol 1864, ataque lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chama de Juliette, ótimo agora. Tinha um cronozero na cima. Agora. A ingressa na Papau, o Jack, Rodel. Papá, Sérgio Delta, de ingresso, pode chegar de pronto. Pode chegar aonde, Jack? 1864. Consiga. 1864, autorizado Alfa, Kilo, Taxi Via 3. Aguarde para ingresso no portão 05. Alfa, Kilo, Taxi 3, aguardando para ingresso 05, gol 1864. Tempo aeronave finalizando o push na sala do pátio 3. Testa visual com a mesma 864. Azul 4207, aguarde cópia, fala recurso Lima. Afirmo, Dael Leda, mostra. Voo 1739, a aeronave traz pelo push na entrada do pátio 3, autorizado Juliette para o portão 08. Pode repetir, senhor, foi bloqueado. Voo 1739, aeronave no finalizando push no pátio, na entrada do pátio 3, autorizado Juliette para o portão 08. Ciente, então 739 autorizado, ingresso para o portão 0873. Solo 331, avião para o táxi, Jovinha 284, 13 fila, Santana, Campinas. Solo 62, chama o Torre Salvador, na frequência do 18, do sinal 95. Mundo, o Noído, sinal 95, voo 1162, obrigado, pegamos. Sim, para o portão 08. 10-8, obrigado. 131, 9 1, confirme o POP alternativa, autonomia? POP, 224, 1330, alterna, Campinas. Voo 131-91, tem passagem ao Boeing 737 da Gol, ingressando no pátio 1, após autorizado, táxi e a pátio 1, táxi India e Alfa para o ponto espera da pista 10, quando o chave foi 1-8-95, ajuste no 015. Novo Gol, já Alfa, tem uma vela 2-95, 132-319. Papa Romeu até o Juliette Serra. Papa Romeu até o Juliette Serra, reporte quando vertical do farol de Itapuã. Sem interferência com o eixo de decolagem da pista 17, tráfego decolou agora. Um Fenon. Sim, reportará na vertical do farol de Itapuã. Está com tráfego que decolou da 17, não viu? Papapapá, se é Kilo Delta, decolou a 17. Informa um helicóptero, um Alfa Sierra 65, prosseguindo agora para o farol de Itapuã, 510, não interfere com o eixo de decolagem. Gente, Sierra Kilo Delta, tem o mesmo aqui na esquerda. Tráfico já superado, Sierra Kilo Delta? Afirmativo. Transfere o controle 120.8. Boa. Gol 1162, livre pouso, pistão 0, vento 1, 10 graus, 159. Livre livre pouso, 190, voo 1162. Voo 1162, para informação, tráfego adicional, um Alfa Sierra 65, helicóptero 510, à sua direita, não interfere. Teste, voo 1162. Torre Ita 31191, ingressando na Bravo, que ponto era pronto? Mantenha o ponto de espera, TAM 31191. Mantenha o ponto de espera na 590, TAM 31191. São Juliette Serra, vertical, canal de Itapuã, a 300 pés, curvando à direita para a espera. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, visual com o Boeing da Gol, na curta final 1-0. Afirmo. Autorizado, cruzamento final do 1-0, a retaguarda do tráfego, Hotel Juliette Serra, reporte para a base. Reporta lá, Hotel Juliette Serra. Eita, transponder 5535, frequência do controle de Salvador, 120, da escola 8. 5640, sai na... direita do 1-0, Salvador. Escola 1-0, Israel, direita máxima, primeira turma, direita. 5-3, transponder, 120, da escola 8. Alô, 4207, contenimento correto, resposta pronta para o posto da estacionamento. Autorizado táxi Alfa Juliette para o portal 02. Alfa Juliette para o 02, obrigado. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, avistado. Trem checado? Afirmativo, passou aprovado. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, livre ponto 17, 1100, 1049. Hotel Juliette Serra, livre ponto 1107. Nós vamos decolar 2-1, chama o controle de Salvador no 20-8. 208, boa. Controle, bom dia, Santos 91, na Cidadael. Zona 91, acione o código 5531. Ah, Samuel, 5531. Zona 91, mas... tem a torcida da saúde, número 340, aguardando o contato radar. Samanil, 340, quando possível para o de Israel, está com a referência. A gente inicialmente mantém a torcida da saúde, eu tenho 391, está em contato radar. Mantém o perfil, saúde 340, está 391. Romeu Juliette Serra, no solo 21, libere Oscar, ao estacionar frequência livre. Autorizou na vila, vou dar ela. Vou dar ela, Santos Romeu Juliette. Trava 255, bom dia, vem chegada a Mari, desse é o nível de voo 060. 060, 63, 065. Conexão, chame-se aí, 118, décimo 95, ajuste, 1015. Via chegada Mari, desse é o nível de voo 070. A Serra Kilo Deck, chama de Trucipe, na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 25, 33, 25, 4. Uma aeronave. Lândia Bravo, frente ao seu código 0224, mantém condições visuais, ingressos nos corredores. 94, autorizada, linha de decolagem de forma 00090, grau 1 no segundo máximo. É autorizada, linha de decolagem 0, gol no 094. Chico Cedro, Santos 0224, no 1510, chama o controle do Salvador 71 Veracruz. 3091, no Super Recife, no jogo 320. Nome livre restrito, 320, Santos 191. Vamos ver onde é para você confirmar o tipo de equipamento. Juliette, Nazleno, recital 320, chame o Centro Recife na frequência 1251, alternativa 33, recital 25. Contato Radar, Matejo 370, via saída Momo. Via saída Momo, autorizado 370, agora 094. Azul 4207, pushback em coordenação equipe do solo, reporte pronto para o táxi. Ele é 255, autorizado Electric 6, adiciona 095, disse para 2007. 2015, autorizado, vai chamar estabilizado, 6255. Azul 4082, isso é para nível de voo 050. 050. Patango, Eco Tango, informação em curso Lima. Confirme o nível solicitado. Tango Eco Tango Índia, pronto, copo. Tango Eco Tango Índia, autorizado Serra November, Índia Charlie, e a roda do plano de voo, nível 085, decola da pista 17, restrito 1 no meu pé no corredor Axé, primeira curva à direita, aguardando liberação do controle. Transponder 5530, frequência do controle Salvador, 120.8. Tango, Eco, Tango, Índia, cotejamento correto. Confirme o PAB. Zero seis, copiado no pátio da D para o acionamento táxi, chame a torre 118.195. Zero 94, chame o 35, na frequência 12.085, alternativa 25, decimal 45. Correto, 574. Calha 200, boa tarde, via chegada Mari, disponível de voo 050. Via chegada Mari, via chegada 050. De espera da pista 10, via Taxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste no 015. Assim, estamos no 015, estamos autorizados até o 10 via Índia e Alfa. Quando lá, todos 18 fotos. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Azul 4207. Azul 4207, autorizado até o ponto de espera da 10. Sua viagem. Sim, até o 10, obrigado, bom trabalho. Tá, 5.000 pés, com 1.015, autorizado a display da 0, chama estabilizado, 8403. 403, 2.000 pés. Bom, 2.000 pés, 403. Confirme. Eu vou ter um acto ruim de direcionamento, pode estar. Salvador, Oxenar, 6255, uma mesa externa. Já é 6255, tinha aproximação agora de 3.5. Aguardando por vento, 3.5. O vento 1 no 0 graus, 149, Oxenar, 6255. Ah, tá aguardando, só por isso. Azul 4207 na escuta? O Xenem é 255, pra finalizada, por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o 4207 tem condições de decolagem imediata 5 autorizados? Após o Airbus da Avianca na curta final do Sona 0, a linha aí mantém o cabeceiro no 0, azul 4207. Então, ingresso, Alfa Tango Índia, recorte pronto. Estabilizou o localizador X-Ray da 10, capuzista, 4022. Azul 4026, chama torre na frequência do noite, decimal 95. Praticamente não entendi, eu vou chamar o Fórum 219. Chile 6255, confirmando Fórum 219. Chile 6255, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o portão. Azulu 17, nível 370, saída Pulca, Jamo Aracaju, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5557, frequência do controle, Salvador 120, décima 8. Ok, aprovado para Recife, nível de voo 370 via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Pulca, Jamo Aracaju. 5557, o código transponder 1208, a frequência do controle. Voo 1790. Voo 1790, protegimento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Doutora pronto, grato, 1790. 13895, pronto, copia. Prossiga. 13895, autorizado, Serra Bravo, Volque Romeu, via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Ubade. Upper Zulu 44, após conforme rota do plano de voo, nível 340, saída da El Leda Mótima, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5554, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 10 São Paulo, Guarulhos, nível de voo 340, Upper Zulu 10, Iraí, Bumbade, Upper Zulu 44, Pagode. Decolada 190, da El Leda Mótima. O transponder 5554 e controle 120-8, o 3835. 3895, protegimento correto, reparte pronto para o puxo da encarcelamento. Fecho. Tango Eco Tango Índia na escuta? Tango Azul 4207, decolou na Dael. Cruzando 1.800 metros. Azul 4207, contato radar, soltar nível 340, após 2.000 direto da El. Gente, após 2.000, voando então direto da El, Azul 4207. Comandor 3745 com a Lima para autorização de tráfego, bom dia. 3745 Lima, confere. Da El Leda Mótima, prepare aguardando cópia. Da El Leda Mótima, aguarda 3745. Tio Zulu, Zé Bravo, reporte para Ipa. Reporte para Marita, Zulu, Zé Bravo. Chama 6200, autorizado visita para 2000 pés, ele é satisfeito com o pistão 0, informe estabilizado. Alfa, reportando antes da... 3745, cópia. Pronto, cópia, 3745. Autorizado, Salvador, para Congonhas, nível 360, via rota do plano, nível corrigido, decolagem pista no zero, curva à direita, saída da EO, Leda Motiva. Primeira aerovia, Pedro no zero, segue conforme. Transponder 5556, controle Salvador 120.8. Autorizado Congonhas, nível 360. Via Rota Plante Voo, decolando a 1-0, primeira curva à direita da Eulê da Morte, para o Perzulu 1-0, para o Bávia, Perzulu 1-6. 5-5-5-6, transponder 1-2-0-8, controle. Correto, chama pushback, acionamento, portão 4, TAN 3745. Pessoal, 3745. Azul 4082, Juliette, portão 01. Juliette, autorizado até o portão 01, Azul 4082. O Tango Índia confirma a 3 igual para o destino? Ah, 3 igual, 7, Tango Índia. Tente dar manter a cor do axé, aguarde para a voz do destino. É o Tango Índia. Ano 556, Lima confere, autorizado Galeão, via Open November 857 até Moço. Nível 360. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita, saída da Euleda Irumi. Transponder 5555, controle Salvador 120.8. Tente reporte na sua asa, antes da rotatória, o Índia Bravo. Reportamos a asa, antes da rotatória, o Índia Bravo. O desenhamento correto, o 1556 chama o pushback acionamento. Maravilha. Tango Eco, Tango Índia, autorizado direto de destino, ainda mantendo uma mil pés, aguarde para subir. Tango Eco, Tango Índia, eu chamo minha 200, chame torre na frequência 118 do sinal 95. 295. 200, livre pouso, sinal 10, venta 090 graus, 14 nós. 090, Tango Eco, Tango Índia, autorizado atenção para nível de voo 085, quando possível confirme seu estimado para voo. Liga atenção para o 085, estimado. O Bravo, Bravo, Bravo, 520. Controle Salvador, do Lídia Bravo, já na posição de asa, tirar a tatuária, visão com o sete. Tiante, o Lídia Bravo chama e na frequência 118, decimal 95. 1895, o Lídia Bravo. Azul 7207, chama e repita na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Tiante, 251, 13325, obrigado, azul 407. Autorizada final da 17 e aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, visual contrato Biratã na final da 17, de Lídia Bravo. O tráfego é da Ocean Air, é um Airbus, ok? Já tá na curta final da 10. Grato, de Lídia Bravo, visual. Autorizado, chama o táxi. Juhu, Índia Bravo, livre pouso na 17. O vento é 100 graus, 15 nós. 100 com 15, autorizado, pouso 17, Juhu, Índia Bravo, muito grato. Solo 5-1, chame o solo 21 decimal 1. Boa tarde, Xanel 6200, seu táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Posição meia dúzia, puxa o back acionamento. Autorizado.